Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e havia um detetive chamado Cherokee. Cherokee ou Cherokee? Cherokee. Cherokee. Cherokee. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e ele tem uma arma. Nossa senhora! Coisa mais. Aqui é o Vinícius Hidalgo e ele foi contratado para descobrir o mistério da caveira de cristal. Uou! Muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui reunidos, né? Novamente aqui o trio. Pra falar, né, pra gravar uma estranha história, na verdade, né? Hoje vamos contar a história de um detetive, né? Vai ser toda naquele esquema de detetive, a gente não sabe ainda como é que vai ser, se vai ser uma coisa mais noir, como é que vai ser, se vai ser uma coisa mais século XVI, né? Aquela coisa toda e tal. Hoje nós vamos fazer aqui um estranha história sério, só que, né... Impossible situation, né? Mas a gente vai criar essa história só depois dos... Yeah, yeah. Na, na. Vamos descansar. Vou te dizer, pode acreditar, o programa já vai começar. Estamos de férias, nós merecemos, mas do seu lado nós entendemos. A companhia tá aí, os programas vão continuar. Esse ano já foi, e foi bem maluco. Mais um que o Batman de Pernambuco. Isso não tem sentido, eu sei bem. Foi só pra não rimar com e-mail. E os e-mails você continue a mandar. Yeah. E as meninas assumem agora. TPM não fica de fora. Se gosta de história, dá play, meu irmão. O que a gente faz de coração. E os e-mails você continue a mandar. Foi um ano lindo, vocês são demais. E pra nós são especiais. Bom programa a todos, amamos você. Já tem ACC pra entreter. E os e-mails você continue a mandar. Yeah. Se você ouviu, o nosso valeu. E se você sorriu ou algo aprendeu, nós fazemos isso tudo por você. Ano que vem tem mais ACC. E os e-mails você continue a mandar. Isso vai ficar muito engraçado. Muito bem, então a gente já tem aqui o começo da nossa história, né? Era uma vez um detetive chamado Cherokee, ele tinha uma arma e ele foi contratado para descobrir o mistério da caveira de cristal. Olha aí. Cherokee acordou pela manhã. Vou começar já, né? Ah, peraí, já? Caraca! Que filha da puta! Olha que cuzão, jogando a gente na... Já joguei no pétio. Na fogueira, jogou na fogueira. E a mulher que ele conheceu no bar de noite ainda estava dormindo. Olha aí, Xerox safadinho. já deu aquele... Puta, eu... Nossa, eu falaria um bagulho agora. Uma estranha história, é inferno, é o cacete, mano. Ah, mas eu vou estragar tudo. Sim, olhou-a com carinho, mas percebeu algo terrível. Eita porra! Dá pra encaixar um negócio foda! Mas é estranha história, então pode dar uma puta merda. Seu tórax estava completamente aberto. Puta que pariu! Puta que pariu! Tipo, eu ia dizer logo que ela já tava morta, tá ligado? Mas eu... Não, vamos ver se a galera vai complementar isso, tá ligado? Eu ainda pensei em dar uma zoada foda, tá ligado? Tipo, não era nada não, era só... só impressão. Viu algo terrível, mas tava tudo bem, era só zoeira. Viu algo terrível, a maquiagem borrada da noite passada. Xerox começou a conjecturar. Desculpa, cara. O que ele... Esse nome é... O cara manda Xerox. Ah, caralho. Você... Ai, cara, imagina ele pra entrevista, sei lá, né? Qual é o seu nome? Eu sou o detetive Xerox. Vai. Cara, já esqueci tudo, porra. Normal, cara. Me foder, mano. Xerox começou a pensar: o que aconteceu? Será que eu bebi demais? Quem fez aquilo? Será que foi eu? O que vou dizer para minha mulher? É só uma frase, caralho. O que minha mulher vai pensar? Caralho, Xerox é casado. Puta, agora fudeu mesmo, né? Levantou o lençol com cuidado e percebeu no ombro dela uma tatuagem. Eita, olha aí. Começamos já, né? As pistas de Xerox. Levantou o lençol com cuidado e percebeu... O cara teve que levantar com cuidado, porque é tatuagem de rena, né? Senão vai esbarrar, vai apagar. O cara comeu a mina a noite inteira. Mas vamos pensar a frieza do cara. O cara não soltou aquele... O cara levantou com cuidado. Ele... Oh, caralho, que porra é essa? Tá ligado? O cara nem fez isso. O cara levantou de boa ainda. O cara pegou a mina. O cara pegou a mina a noite inteira. E aí agora de boa ele... Nossa, uma tatuagem. Tipo, caralho, tu não viu isso? Ai, ai. Neste momento, o telefone tocou. Era da... Foda-se a tatuagem. Não, mas calma, deixa um mistério no ar. Recepção. A garota falou no telefone. Tem uma pessoa querendo falar com você, Xerox. Xerox, Eu imagino todo mundo que vai falar Xerox e fica... Com aquele segurando o riso foda, tá ligado? Caralho, eu nunca vi um personagem sofrer tanto bullying em causa do nome, cara. Menino Xerox está triste. Grande Xerox. Pô, mas agora fudeu, hein? Que é a situação do cara, mano. Foda. Ele é casado, ele tava com um amante e ela tá morta do lado dele. Ele é um detetive ainda. É, um detetive e já tem alguém querendo falar com ele, tá ligado? Fudeu. Caralho, alguém achou ele, tá ligado? Sim, mano, porque ele tá num hotel, provavelmente, né? Apesar da gente não ter, né? Vamos lá. Assustado. Xerox. Porra, Febrinho, maldito Xerox, velho. Não, peraí. O cara quer mandar um nome mais sério, né? Assustado, Xerox. Já não dá, mas continua. Vamos lá. Assustado, Xerox tentou pensar num jeito... Porra, esse Xerox me desconcertou, foda. Assustado, Xerox pensou num jeito... Eita, agora eu me perdi todo, velho. Volta, sem problema. Vai lá. Assustado, Xerox... Puta essa merda! Caralho, velho! Caralho! Peraí, vamos lá. Calma. Todo mundo calma. Caralho, Febrinho! não, velho. E tem essa crise de riso no meio, tá ligado? Eu não consigo ler esse nome. Ai, ai. Assustado, Xerox pensou num jeito de fugir do quarto. Olha aí, cara. Ele tá complicando muito a situação dele, né, cara? Tá foda. Puta merda. Virou-se. Ele. Não, ele pensou, tipo, não, vou fazer alguma coisa aqui pra, tipo, quando vem. Senhor, tem alguém te chamando. Caralho, filha da puta. Caralho, viado, vou embora. Ai, caralho, fudeu, né, cara? Virou-se para apanhar seus documentos e sua arma e percebeu que eles não estavam ali. Puta pariu, velho. Carta marcada, meu irmão. Caralho, Xerox já tava certo pra morrer. Oxe, mas ele tinha uma arma, agora não tem mais, porra. É, então. Isso aí é um mistério. Fica a cargo de você agora, meu velho. Xerox enrolou o corpo da mulher no lençol e colocou dentro de um armário. Olha aí, caralho. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Caralho. É, ele precisava de uma solução rápida. Sim, fantástico. Beleza. Com sua percepção. Só um segundo, desculpa, Yuri. Sabe o que é maneiro? A mulher ligou pra ele. Xerox, tem uma pessoa que ele fala com você, tipo, desligou na cara da mulher e não falou nada. Ele desligou e caralho! Saiu correndo de cueca pelo quarto, enrolou a porra da mina. Xerox tá louco, né, velho? Vamos lá. Com sua percepção aguçada, checou pistas pelo quarto. Olha aí, agora sim, estamos falando de Xerox. Preferia não estar. Brancão? Ah, não sou eu, sou eu. Erro. É você, porra. Tá doidão? Todo estranho estranho tem que ter isso, né, velho? O melhor foi no... Acho que foi no primeiro, velho. No primeiro que foi loucura. O Fermin parava assim e todo mundo esperando. Daqui a pouco, vai, Vinícius! Vai, Wilde! Não, cara, é tu... Bom, vamos lá então. Perguntando-se por que a garota tinha a mesma tatuagem que ele. Caralho, velho. Gente, véio. Ah, eles estavam os dois bêbados. Ah, vamos lá. Fizeram uma. Nossa. Ai, caralho, fizeram um coraçãozinho S2, né? Um fez o S. É, aí eles colam ombro com ombro, aí tipo, fecha, tá ligado? E debaixo da cama, ele encontrou um facão ensanguentado. Caralho, velho, ele tá muito fudido, mano. Ele tá muito na merda. A gente vai acabar essa história porque, tipo, impossível sair dali, tipo, game over. Vai ser uma história de uma locação só, tá ligado? Vai nada, filho. Não duvide dos três histórias dessas três mentes malucas que estão juntas aqui, velho. Ou melhor, não duvide do Xerox. É. Com o nome desse ele pode fazer. O cara é quase um super-herói, porque ele tem a percepção aguçada. O cara é um X-Men, tá ligado? É, e debaixo da cama encontrou um facão ensanguentado. Zuniu no mato. Rebolou no mato. Rebolou, mas foda-se. Pô, a gente podia ter fudido ele de vez e ter achado outro corpo debaixo da cama. Você é louco, mano. Tá chovendo morto, né, cara? Vamos lá. É. Pensou em pegar a arma, mas o telefone tocou novamente. Mas ele perdeu a arma, pô. Ele acabou de ver que tava sem arma, que ele tem um visto de ficar pegando a arma. Pô, cara, eu pensei em arma, falando... Ele perdeu a arma dele, só que ele achou o facão. É, não, eu sei, é porque eu pensei no facão, eu não queria repetir facão de novo. É, pensou em pegar o facão, mas o telefone tocou. Cara, que trabalho no telemarketing, né? Mina chata da porra. Desta vez, era seu parceiro, chamado... Zé Bunda. Nossa senhora! É tipo, Zé Bunda tudo junto, tá ligado? Zé Bunda, né? Tudo junto. Zé Bunda. Zé Bunda. É um cara da África, sei lá, de Angola. Zé Bunda. É. Agora pra falar esses não. Dois nomes, olha só essa dupla. Xerox e Zé Bunda, velho. Com o sotaque típico do Quênia, Zé Bunda pediu pra... O Zé Bunda pediu... é primo do Zambene lá, né? Do... Com... com sotaque típico queniano, Zé Bunda pediu para o seu parceiro fugir imediatamente. Eita porra, ele sabe de alguma coisa, mano. Corre ligada. Sou eu, né? Então vamos lá. Cherokee não pensou duas vezes. Removeu o ar-condicionado, revelando a passagem de ar. Caralho. Cherokee começou a subir no ar-condicionado para tentar fugir. E ao mesmo tempo ele ouvia passos. Puta que pariu! Fudeu! Corre, Cherokee! O detetive entrou na passagem de ar, mas esperou os passos entrarem no quarto e ouviu tiros. Eita! Os caras, meu irmão, não queriam nem ideia. Os caras atiraram primeiro e perguntaram depois? É claro. Porra! Por que vocês estão subindo? Eu tava imaginando que ele ia tirar o ar-condicionado e ia, tipo, descer. Tá ligado? Mas aí o branco já mandou ele pra cima, não tem sentido. O cara quer fugir do prédio. Pô. Ele vai pelo fio, ele vai sair voando. Ele subiu não, assim, não, caralho. O ar-condicionado não fica em cima, normalmente? Fica em cima, então ele só ele subiu. Tá subindo, ele trepou. Pra fugir. Não, pô, o ar-condicionado fica embaixo assim, ó. Que os caras até algemam as pessoas no chão, assim, ó. Depende, mas não, depende. Sei não, lá, agora tá em cima, agora tá em cima. Agora vai sair pelo topo do prédio. Vai chamar o Gandalf lá com a. Não, as também águias. O Febrinho tá colocando o ar-condicionado de 1940, velho. É o Cherokee. Primeiro que não era nem pra ter a passagem de ar, era pra ser um split. Já começa assim. Ou um buraco, né? Ele ia tirar aquela porra gigante e ia ter só um tubo, tá ligado? Saindo ele, porra! Ou um buraco, né? Se fosse aqueles ar-condicionados bizarros que tem um buraco na parede, né? Ele entra de um lado e sai do outro. Eu pensei nesse, tá ligado? Eu pensei nesse. Então, eu pensei nesse também. Pensei que ele ia sair e começar a descer de alguma forma, né? Mas agora vocês já mandaram ele pra cima, vamos lá, né? Vai chegar um helicóptero, o Cherokee é o James Bond. Ai, ai, vamos lá então. Esperou os passos entrarem no quarto e ouviu tiros. Ele já entrou na passagem de ar, né? Não, ele já tá dentro. Ele tá tipo aquele maluco do Duro de Matar? Não, é o seguinte, vê. Quando tu falasse da primeira vez do ar-condicionado, eu pensei, é sistema de ventilação por tubulação, tá ligado? Uhum. Aí por isso que eu pensei, pronto, ele tá entrando naquele túnel. Aquele metal. Aquele metálico quadrado, tá ligado? Ah, sim, então é isso mesmo. Como assim, subido? A coisa no chão. Como assim, velho? A coisa no chão não faz sentido. Então é isso mesmo, vamos lá, vou continuar daqui então. Nesse momento, ele desceu pelo ar-condicionado, escorregando pela tubulação até o lado de fora do prédio. Só uma pergunta, ele levou o facão? Não, ele deixou lá. Você é um detetive de merda, né, cara? Deixou um facão, deixou a porra da mina na... morta. Minha vez? Isso. James Bond total, Cherokee, né, velho? O maluco caiu pelado, que ele deve estar de cueca ainda, né? Saiu andando de smoke, vestiu assim no tubo, né? E assim que começou a andar pela rua apressado e desesperado, apareceu um táxi com o Zé Bunda dentro. Ele abre a porta. Vem, vem, vem, vem! Entra! Com o Zé Bunda dentro. Imagina o maluco falando vem, vem, vem com aquele sotaque do Quênia, velho. Oh, vai. Eu tô imaginando o Zé Bunda com tipo, um bigodão. E aqueles vestidos, aquela roupa assim, com textura de guepardo, tá ligado? Pior que eu só imagino o Zé Bunda igual o Zambene lá, agora fudeu. Com aquelas pintinhas na cara, uns facãozão foda na mão. Tipo de Lampard com maneira, hein, velho, na boa. Beleza. Dentro do táxi, Cherokee quis saber o que estava acontecendo. Cherokee é demais. Eu tenho que mentalizar, tá ligado? Pra não rir, né, cara? Ai, ai. Zé Bunda respondeu. Já? O menino é filho da puta, velho. Eu que tô pensando pro caralho, velho. Mano, porra. Porra, bicho. Calma aí. me fudeu agora, porra. Espera aí. Vai lá, monta uma história aí na sua cabeça. O que será que tá acontecendo? A porra toda, mano. Ele tem uma tatuagem igual a mina, e a gente não sabe o que é essa tatuagem ainda. Pegaram a arma e os documentos dele, mataram a mina, ele é casado, ele é um detetive, os caras chegou dando um tiro no quarto. Calma aí. Caralho, ele tá escrevendo a história no papel. Não, Branco. Zé Bunda respondeu, eles querem a caveira. Puta que pariu, cara. Caramba, mano, que plot twist da porra. A caveira tá com eles o tempo todo. E a gente achando que eles iam, né, buscar ela ou alguma coisa assim, cara. Caralho, essa foi boa. Eu não esperava por essa. Essa foi, ó. Era fácil pra mim pensar de que, tipo, faz parte da nossa nova missão, encontrar a caveira de cristal, tá ligado? Uhum. Ah, agora deu plot twist, né? Caralho, velho. Ah, beleza. Puta merda. Se eles querem a caveira, então eles só podem ser a organização Rosa e Espada. Boa. Se eles Eu pensei que ele ia falar armas e rosas pra ficar do Guns N' Roses. Eu ia falar Rosa Cruz, aí eu... Ah, não! Rosa Espada. Beleza. Ficou uma merda, mas tudo bem. Da onde que me tirou essa porra de rosa e espada, velho? O cara olhou pro lado esquerdo e tinha uma rosa, olhou pro lado direito e tinha uma espada. Bom, vamos lá então. O motorista, ouvindo a conversa, puxou uma arma e apontou para trás. Puta! Caralho, velho! Caralho, Paulo! Facilita, porra! Puta merda, foi foda, velho. Quem tá do lado do motorista? Não sei, por enquanto tá o. É um táxi, né? Então tá o motorista na frente e atrás tá o Zé Bunda e Xerox. Xerox! Xerox! E seu fiel estudeiro, Zé Bunda! Ai, ai! Ai, carai! Ai, carai! Ai, carai! Oxi, que foi isso, cara? Eu joguei uma moeda, ela caiu em mim. Nossa, cara, fresco da porra, caiu uma moeda. Ai, caralho. Chama o Samu. Tomar um banho ali, depois eu volto pro Branco falar a frase dele. Peraí. Toda vez, é com silêncio. Peraí, que eu tô escrevendo a história. Escrevendo o livro. Peraí, que tudo que eu pensei foi mudado. Nossa, incrível. Vai, fala. E com a frieza de um bom detetive, Xerox indagou. Por que você quer me matar? Oh, caralho, corajoso, hein, maluco? E o motorista de táxi respondeu. Eu não quero te matar. Você precisa me levar à caveira. Caralho, tô muito bom. Oh, tem que dar uma aliviada nessa história aí, velho. Tá muito corrido. Ação pura, velho. Você é louco. É, mas o Xerox, filho, a vida, isso aí é só mais um dia normal na vida de Xerox. É o café da manhã dele. Sou eu, né? Isso. Xerox então provocou. E se eu não o levar? Eu tô... Puta merda, eu tô pensando no negócio... Não! Meu Deus! Branco, eu compro a tua vez por R$100. Estranha história é inferno, né, cara? Xerox. Peraí. Só dá pra ouvir o Wilde falando bem baixinho. Xerox. Ah, já sei. O motorista respondeu. Estamos com a sua esposa. Puta que caralho, pariu! Mano, salva de palmas. Puta merda, perfeita, cara. Porra, eu já pensei que tipo, ele ia meter o louco e apontar a arma pra Zé Bunda. Pô, mas essa da família foi foda, cara. Não, é foda. Tô com um negócio na cabeça aqui. Como a mina que o Xerox pegou tinha uma tatuagem igual a dele, será que não foram lá no meio da noite tentando matar ele no escuro? E aí só mataram a mina porque vira tatuagem e não conseguiram distinguir, né? Qual dos dois que era o Xerox? E aí meteram o facão na mina e saíram vazado e ele bebasse de ressaca. Só os dois tivessem bêbado. O cara que matou tivesse bêbado, né? Então, eles, não, mas aí o cara pode querer entrar na surdina, matar e sair voando. Porque ele estava loucão, né? Ele estava num bar. Pode ser que eles veio na ressaca. A tatuagem tinha um tipo luminol, tá ligado? Aí eles botaram uma lanterna. O primeiro brilho é eles. Aquelas tatuagens que iluminam na balada, tá ligado? Porque o Xerox é baladeiro, né, maluco? O cara é. O Xerox é porra louca, caralho. É. Ah, vamos lá. O detetive se viu numa sinuca de bico. Então falou: vamos para o porto. Eita Porra, mano, essa história... Puta que pariu. Vamos dar a primeira pausa, né? Como sempre acontece no Estranha História, pra gente entender, né? O que tá acontecendo aqui, afinal de contas, né, cara? Já construímos um anti-herói, mano. O cara casado treina a mulher, só que agora ele pensou na esposa, na segurança dela. Ó, o anti-herói, ó. É, e outra, a gente também tá pressupondo que ele traiu a mulher dele. Porque, na verdade, ele só acordou do lado da mina, né? Vai saber o que aconteceu. Ele tava muito bêbado, né? Talvez ele nem traiu, né? Não, e se colocaram alguma coisa na bebida dele? E só botaram ele ali pra incriminar ele? Pode ser também, pode ser. Olha aí, velho. Pode ser. Bom, mas vamos ler o que aconteceu até agora. Nós tivemos lá o nosso começo, né? Era uma vez um detetive chamado Cherokee. Ele tinha uma arma. E ele foi contratado para descobrir o mistério da caveira de cristal. Até agora ele não foi contratado por ninguém. Tem que ver isso aí também. Flashback, é por isso que assim, vai ter um flashback aí, cara. É, cara, olha lá. Cherokee acordou de manhã e a mulher... Puta, pior que eu tô imaginando essa porra toda a noite. E ele acordou de manhã, a história tá se passando de manhã. Só eu tô imaginando a noite? Não é possível. Eu nem tava ligado, mas em tempo, foda-se. Né? A noite chovendo, sim, aquela Nova York, bem bizarra, né? Não, a noite tá vai ser o clímax, macho. É verdade, clímax, a noite vai ser. Agora ele vai chegar no porto, naquela tardezinha, né? Aquele céu mais laranjado, sim, pá, bem, né? Sinistro, vamos lá. E a mulher que ele conheceu no bar ainda estava dormindo, olha lá. A mulher que ele conheceu no bar, tá ligado? Ele só conheceu, a gente que tá pressupondo que ele, né, Deus pega na mina. Mas essa parte aqui fudeu, a nossa teoria olhou com carinho, né, que o cara acorda lá do estranho e fala, oh, que bonitinha, não, né, mano, o cara toma um susto do cara. Ah, às vezes a mina é gatinha, né, velho, falou, caralho, mano. Não, mas outra coisa, ele pode ter ajudado ela, só que ela tava dormindo em outro canto, tá ligado? Eles podem estar dormindo no mesmo quarto lá de hotel. Só que ele, sei lá, ele tava na cozinha e ela tava na sala, tá ligado? Quando ele chegou lá na sala, ele, quem tá porra, tá morta! pode ser também, pode ser. Uhum. É, olhou com carinho, mas percebeu algo terrível. O seu tórax estava completamente aberto. Cherokee começou a pensar: o que aconteceu? Eu a matei? O que a minha mulher vai pensar? Isso aqui também ficou meio bizarro, né? Não, esse eu a matei foi foda. Tipo, qual é o complexo de Cherokee, tá ligado? Que porra é essa, tá ligado? E outro, cara, o que a minha mulher vai pensar? O que a polícia vai pensar, né, porra? Foda-se sua mulher. É verdade, né, mano? Levantou o lençol com cuidado e percebeu uma tatuagem. Nesse momento, o telefone tocou. Era da recepção. Tem uma pessoa querendo falar com você, Cherokee. Assustado, Cherokee pensou num jeito de fugir do quarto. Virou para apanhar seus documentos e sua arma e percebeu que não estavam ali. Cherokee enrolou o corpo da mulher em um lençol e colocou em um armário. Com sua percepção aguçada, procurou pistas pelo quarto, perguntando-se por que a garota tinha a mesma tatuagem que ele. Puta, esse bagulho também nós temos que ver, hein, mano? Essa tatuagem... E debaixo da cama, encontrou um facão ensanguentado. Pensou em pegar o facão, mas o telefone tocou. Desta vez era... Ai, caralho. Ai, caralho. Desta vez era seu parceiro, chamado Zé Bunda. Com um sotaque típico queniano, Zé Bunda pediu... Nossa, velho. Se ele é do Quênia, então quer dizer que ele é corredor, tá ligado? É. Não, mas já claro, que o visual dele é aquela roupa lá de... A estampa de tigrinho, de leopardo. É. Aquele chapéuzinho reto em cima, assim, né? É, redondinho assim, reto em cima, tá ligado? Nossa, cara, ele é muito style, velho. Ele é style pra caralho. Ai, caralho. Zé Bunda pediu para o seu parceiro fugir imediatamente. Cherokee não pensou duas vezes. Removeu o ar-condicionado, revelando a passagem de ar. Cherokee começou a subir e ao mesmo tempo ouvia passos na escada. O detetive entrou na passagem de ar, ele tava começando a subir e ele entrou agora, tipo, não tem sentido nenhum, tá ligado? Não, porra, ele quando ele se pendurou pra subir, aí ele só escutou o... Ele, eita, caralho, aí ele subiu. Ele pôs só a cabecinha. O detetive entrou na passagem de ar, mas esperou os passos entrarem no quarto. Os passos entrarem no quarto também, esqueci. E entrou só os pezinhos assim, né? Tipo o tap-flap do Castelo Rá-Tim-Bum. E ouviu tiros. Nesse momento, ele desceu pelo tubo de ventilação e saiu do lado de fora do prédio. E assim que começou a andar pela rua apressado e desesperado, apareceu um táxi com Zé Bunda dentro, dizendo... Esse nome, cara, esse nome desestabiliza, velho. Você tá lendo daqui a pouco. E outra, e eu li aqui, tipo, Zé Bunda, aí embaixo tem tua correção. Zé Bunda, tudo junto. Ah, não, velho. O cara, ele fez questão de botar... Zé Bunda, tudo junto. É o nome dele, né, cara? Zé Bunda, tudo junto, né, mano? Deu separado, tá errado. Ai, ai. Apareceu um táxi com Zé Bunda dentro, dizendo, vem, vem, vem, vem. Zé Bunda também. Dentro do táxi, Xerox quis saber o que estava acontecendo. Zé Bunda respondeu, eles querem a caveira. Se eles querem a caveira... Então eles só podem... Aqui é o Xerox falando, né? Se eles querem a caveira, então eles só podem ser da organização Rosas de Espada. O motorista, ouvindo a conversa, puxou uma arma e apontou para trás. Eita, pô! Pô, Zé Bunda também, né, mano? Em vez de andar armado, só o Xerox que anda armado nessa porra. Ah, mas os parceiros nunca andam armados. É verdade, é verdade. Anda só com um crucifixo ou alguma coisa assim, no máximo, né? Uma bengala, tá ligado? Com a frieza de um bom detetive, Xerox indagou. Por que você quer me matar? O motorista do táxi respondeu. Eu não quero te matar. Você precisa me levar à caveira. Xerox então provocou. E se eu não levar? O motorista respondeu. Estamos com sua esposa. O detetive se viu em uma sinuca de bico. Então falou. Vamos para o porto. Chegando ao porto, Xerox disse que precisava da senha do cofre. Caralho, hein? Maldito. Maldito parando do nada. Ele parou do nada, mano. E imediatamente se afastou dos outros dois. Que é, o cara vai deixar ele sair assim? Que porra de captura não, é esse, porra, né? Ele não sabe. Cara, ele tá no controle da situação, bicho. Questão do porto, ele pode ir, sei lá, pode ir na recepção, pode ir em algum lugar, porque precisa pegar a senha do cofre em algum lugar, sabe? Uhum. Pensei nisso. Na hora que o captor não falou nada, né, maluco? Eu vou ali pegar a senha do cofre, cara. Ok, né? Tipo, não, não sei, pode falar, o cara falar, não, porra nenhuma, o cara pode impedir. É verdade, né? O motorista de táxi falou, é bom você se apressar, ou seu amigo vai ser morto. Vai dar um tiro na bunda. Vai dar um tiro na bunda de Zé. Vai dar um tiro. Não, pior, ele encosta a arma na bunda do Zé Bunda. Ele vai dar um tiro, vai arrebentar, coitado. Aí vou perguntar, como que é seu nome? Ele fala, meu nome era Zé Bunda, agora eu sou Zé. Antes eu era conhecido como Zé Bunda, hoje apenas por Zé. Coitado do cara, velho. Bom, vamos lá então. Xerox não demorou. Retornou com uma pequena caixa de metal. Ai, vem. O que será que vai acontecer? Se fosse minha vez, eu ia pra um bagulho agora. Foda. Que inferno, né, cara? E imediatamente os três caminharam até chegar num local... bem escondido, que ninguém pudesse ver. Tipo, que não tivesse ninguém passando. Caralho, por calma. Perto, sabe? Não, peraí, pô, a gente tem. Tardezinha assim, ó, tardezinha, né? Aquele céuzão laranja, o mar, os barcos lá. O porto era longe que sua porra, viu? Parece que acordou de manhã e já tá entardecendo. É, mano, é que tem que marcar no mapa, dar mó rolê, igual GTA. Vamos lá. Xerox se apressou em abrir a caixa, mas o motorista pegou para si o objeto. merda! Objeto a caixa, viu? Ah, ele pegou a caixa? Pegou a caixa. É porque é o seguinte, Xerox ia abrir a caixa. Ele ia abrir, só o cara pegou primeiro. É, mas aí o mas se você botou essa cara... porra de objeto aí, ficou bizarro. Parece que ele abriu e o cara pegou o objeto que tava lá dentro. Que não falou? A caixa. Porra, mas é porque pra ficar caixa e caixa na mesma coisa, fica foda. Vamos lá. Caminhou até a borda do cais e atirou na água. Ai, caralho. Que filha da puta, meu irmão. Olha aí, hein. Ai, como é que porra, hein, mano. É, agora você tem que botar a imaginação aí pra tentar entender o que que aconteceu aí. Por que que ele fez isso? Indignado, Xerox foi pra cima do motorista e pegou no seu pescoço. Eita porra. Vamos lá. Xerox falou em tom furioso. Seu idiota, a caveira não pode tocar na água. Eita porra. Caraca. No mesmo instante em que a caixa tocou o mar, a tatuagem de Xerox... Maria, que caminho? Qual caminho estamos trilhando, meu Deus? Fudeu, o negócio tá virando, né, a caveira de cristal mesmo, né, velho? Fudeu. A caveira do Xerox se apagou, era de rena. A caveira do Xerox, eu acho. A caveira... A maneira que o Zé Bunda tá olhando isso tudo, né? Os caras tão assim, mano. Ele tá lá de longe, tipo... No, no. No. No, no, pode. No, no, no, no. Na água, no. A tatuagem em algum lugar, não, a gente não falou, né, onde é a tatuagem, né? É, a gente ainda não especificou. Se não. Fosse no Zé Bunda, eu teria um lugar maneiro. Ah, velho. Qual foi a frase anterior aqui mesmo? Peraí, deixa eu ir. No mesmo instante em que a caixa tocou o mar, a tatuagem de Xerox... Xerox sangrou? Eita porra! E revelando, claro, o que era o desenho da tatuagem. Agora cagou, o cara começou bem. Branco é foda, ele sangrou. Aí todo mundo, caralho, não sei o que, daqui a pouco, tipo, 10 segundos depois, e revelou, não, caralho. E revelou o que, Branco? Eu não dei. Revelou qual era o desenho da tatuagem. Qual era? Porque era um segredo, era um borrado, assim, um borrão branco, sei lá. É, não, ninguém sempre falou que era a tatuagem. Sua forma era a mesma da organização que o perseguia. Uma rosa sendo cortada por uma espada. Eita porra! Pesado, hein? Aí sim. Nesse instante, uma limusine preta entrou no cais e estacionou a poucos metros deles. Tá porra, fudeu. Caralho, fudeu. Caralho, Xerox tem um passado aí, mano, que nem o Zé Bunda conhece direito. É da hora que tava no... É o que nesse tempo ele tava no Kenya correndo, tá ligado? No Kenya correndo, não pode estar correndo no Brasil, caralho. Só tem que ir lá no Kenya correr, não. Só não, pô, é porque ele era keniano, caralho. Depois que ele tá no Brasil. E outra, quem disse que a gente tá no Brasil? A gente pode estar no Quênia também. É verdade, pô. Né? Agora, nada a ver uma coisa com a outra. O cara era um corredor. Qual que é essa opção? Ah, agora eu sou detetive. Como assim? Corria muito até de bandido, sei lá. Não, pô. Zé Bunda. Ninguém sabe nem o que Zé Bunda é. Porque, por exemplo, o Watson, ele é médico, tá ligado? É tipo o Zambene mesmo, Zé Bunda. É um mistério, sabe? Nem o Xerox, a gente não sabe o que é. Muita gente dizia que ele era apenas um copiador. Pois é. Da limusine saiu um homem engravatado e gritou, dirigindo-se aos três. Finalmente, Esparta. A pergunta é, quem é Esparta dos três? Eita porra! Para a surpresa de todos, um homem saiu da água do porto. Caraca, velho, que da hora. Captain Jack Sparrow. Sacanagem! Puta que pariu, velho. Sabe quando você tem uma ideia, mas, tipo, precisa de duas frases? Falar uma agora... Eu sei como é. Esse é o Estranha História, cara. É, cara. Puta que pariu. Seria... Mano, nossa, seria do caralho, velho. Você é louco, velho. Vamos lá, então. O homem respondeu... Meu nome é Pedro Álvares. E caralho. Olha aí, já temos um mistério aí que tá cada vez mais enigmático, hein? Será que é magia ou será que é puro ilusionismo? Ou é tecnologia? Ou é tecnologia? Não é feitiçaria, é tecnologia. Xerox então exclamou: o que vocês querem de mim? Eu já saí fora. Vixe, mano, agora ficou foda, hein? E Pedro Álvares se intrometeu: nós queremos o seu crânio. Puta que pai! Aí ele tomou no cu. Agora o Zé Bunda se cagou inteiro agora. Zé Bunda segurou um amuleto e disse uma palavra em língua africana. Minha cabeça tá pensando aqui em várias palavras bizarras. Dela! Zé Bunda fechou os olhos e logo quando abriu, não era mais Zé Bunda. Era Exu. Pronto. Essa história tá autêntica à história do Orkut, velho. Fica tudo de boa aí, do nada vem um maluco e bota Exu! Mas não, ele sei lá, ele pratica voodoo e ele tipo, incorporou um santo, tá ligado? Sim, mano, é uma história típica daquelas histórias pulp, né, antigonas. Tinha sempre verdade. Uma parada assim e tal, que acabava se misturando com uma coisa meio mística, que é bem o estilo daquela série lá, né, do Zambene lá, como que é o nome? Penny Dreadful. Do Penny Dreadful, né, que é o quê? Nada mais do que uma investigação de algo que inicialmente a gente não sabe, mas se torna sobrenatural, né? Tá meio subjetivo ainda, né, tipo, sei lá, é só a religião dele, ele incorporou um santo, tá ligado? Ah, ele ainda tá... Ah, sim, é que eu tô imaginando ele fisicamente já virou um maluco de lança e o caralho, né? Não. Tipo, ele incorporou como um santo, tá ligado? Como baixar santo. Baixou um santo nele, né? Porra, cara, olha só. O Pedro Álvares ainda não tá muito explicado, né? Pedro Álvares... Eu só sei que ele tá molhado. Que saiu do meio do mar, né, cara? Vamos lá. Agora eu tô maluco. E já entrou na minha área aqui, hein? Esse negócio de deus africano aí. Olha aí. Vamos lá. Com uma voz inumana, o antigo deus exclamou: pegue suas armas, Xerox. Eita porra, pegue suas armas. Mas que arma? Ele tá desarmado ainda, porra. É, porra, que arma é essa? Ah, meu irmão, hoje vocês estão me perguntando, né? O cara virou Exu. Pedro Álvares saiu da água, né, porra? Cria aí, porra! Que arma! Porra, mas tem toda uma coerência, né, cara? Quem nunca viu Pedro Álvares sair da água? Caralho! Pedro Álvares saía realmente da água. Ele era navegante mesmo. Então, né? Bom, vamos lá então. Xerox olhou para sua mão e sua arma estava lá. A chave do cofre que estava no mar. Ê, caralho. Kingdom Hearts. Mas peraí, a arma dele mais a chave ou a chave dele era a arma? É arma e chave ao mesmo tempo. É a arma dele que é a tipo, lá tem um lugar da chave, mas eu acho que é pra enfiar o cano da arma ou algo do gênero. A arma que é a chave, né? Exato, cara. Será que se ele abrir e pegar o crânio, ele tem uma chance? Puta que pariu! Que loucura, que loucura. Ai, caralho, tem um bagulho foda, eu vou falar, mas na minha vez. Eu também! Demora 40 minutos. Não, Pepe, deixa a história só nós dois. Vou se fuder, mano. O homem engravatado e Pedro Álvares sacaram suas armas, só que nesse meio tempo, Zé Bunda foi pra cima do homem engravatado, correndo. Eita porra, olha aí, mano. E possuído. Zé Bunda Exu é foda, e que será a oferenda dele, hein? Puta, que bom que sou eu, caralho. Zé Bunda Exu e Exu correu pra cima do homem engravatado. Zé Bunda Exu. Xerox disparou contra Pedro Álvares. Pedro Álvares. Pedro Álvares Cabral. Não, desde que eu falo Pedro Álvares, eu tô querendo botar o Cabral junto. Calma, eu. Xerox disparou contra Pedro Álvares, que desviou da bala. Tá porra, mano. Tá foda. Ação pura. Né, mano? Matrix o negócio. Xerox disparou contra Petrovski e desviou da bala. Mas o tiro foi apenas um embuste, pois Xerox mergulhou no mar. Filha da puta, era isso? Puta que pariu! Primeira vez que... Primeira vez que dá festa. Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Vai, Brancão, está nas tuas mãos. O homem gravatado começou a atirar em Zé Bundechu, só que ele não parava de correr. Mesmo recebendo tiro. Agora eu fui pego de surpresa. O Branco começou falando tão sério. O homem gravatado tirou o Zé Bundechu. Caralho. Ai, ai. Maldito Zé Bundechu. Zé Bunda já tava foda, né? Botou um sobrenome e acabou de foder, mano. Ai, o homem engravatado começou a atirar no Zé Bundechu. Só que as balas acertavam, só que ele não parava de correr, é como se ele não sentisse. Enquanto isso, Xerox nadava à procura da caixa e lembrou que ela respondia à sua arma. Tá bom. Tá muito bizarro. Sociedade secreta, maluco, é? Sociedade secreta. Sociedade secreta, caveira de cristal, tatuagem igual que sangra, Exu caveirinha. Pedro Álvares saiu da água. Caraca, mano. Mano, tá tudo aí, ó. O Pedro Álvares, aquele crânio é do Pedro Álvares. Só que ele é tipo um morto-vivo, tá ligado? E ele quer ficar vivo. Só que pra ele ficar vivo, ele tem que matar alguém e pôr outro crânio dentro da caixa. Por isso que ele quer, entendeu? Ó, vou falar. Xerox olhou para trás e viu que Pedro Álvares o perseguia. Puta que pariu, velho. Que tensão. Tá, o maluco nadando lá, o fôlego, né, mano? Puta, caralho. É. Ignorando o seu perseguidor, continuou sua busca e viu, no fundo, o brilho metálico da caixa. Puta que pariu. Puta, velho, tá foda. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos dar aqui mais uma pausa pra gente ler, né? Tá acontecendo com o nosso querido Xerox. E pra Xerox. Respirar que tá foda. E pra respirar que tá foda. Muito tensão, né, cara? Os caras nadando aquela porra. Cara, eu tô aqui, velho. Essa porra não para, velho. Ação pura. Imersão, filho. Depois que chegou o Zé Bunda e Exu, a imersão foi total. Já passava o Xerox. Ai, caralho. Ai, malditas sociedades secretas, né, cara? E seus mistérios. Chegando ao porto, Xerox disse que precisava da senha do cofre e então se afastou dos outros dois, o que não tem sentido nenhum. O motorista do táxi disse: é bom você se apressar, ou seu amigo vai tomar um tiro na bunda. Ai, ai. Ai, sacanagem. É só Zé e Exu agora. Xerox não demorou. Chegou com uma pequena caixa de metal. Imediatamente, os três caminharam até chegar em um local bem escondido, onde ninguém poderia vê-los. Um lugar tão escondido que o maluco da limusine chegou e estacionou na cara deles, né? Não, eles saíram dali e o cara jogar a porra da caixa no mato ali. É verdade, pode crer. Ai, ai. Xerox se apressou a abrir, mas o motorista pegou o objeto. Ó, oh, mas aqui o Xerox também deu um migué da porra, porque ele não tinha a chave, né? Ele só deu um miguezinho assim, opa, vou abrir aqui e tal. Aí o cara, opa. Xerox se apressou a abrir, mas o motorista pegou o objeto. Caminhou até a borda do cais e atirou na água. Indignado, Xerox foi pra cima do motorista e pegou no seu pescoço. Xerox falou então furioso: seu idiota, a caveira não pode tocar na água. No mesmo instante em que a caixa tocou o mar, a tatuagem de Xerox sangrou. Caralho, ele tá marcado com essa porra dessa tatuagem, mano. Por isso que ele tem essa relação, né? Não sei se isso vem de família, alguma coisa, né? Ele tá marcado pra ser o substituto de Pedro Álvares. E, ou então deve ser alguma parada tipo, ou ele ou eu, tá ligado? Uhum. Sim, é uma maldição, uma porra assim, né, uma cara? Coisa, um juramento de sangue, sabe? Sim. Mano, e se o Xerox... Nossa, velho, olha isso. E se quem tava preso... É, deixa claro pra ouvinte, acho que pra quem nunca ouviu, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, velho. É, a gente não tem ideia. Na maior tentativa do mundo, cara. A gente tá especulando várias paradas. Se liga nesse plot. Imagina... se o crânio original da caixa era o Cherokee. E aí, em 1500 e pouco, quando chegaram aqui no Brasil, Cherokee foi lá, conseguiu aprisionar Pedro Álvares, e ele ficou no mundo, e ele tá aí até hoje, tá ligado? E agora Pedro Álvares teve a oportunidade de voltar, cara, pra reclamar, né? De volta à vida e tal. Puta que pariu, pode ser também, estamos só especulando. E aí, Pedro Álvares não fica. No mesmo instante, essa frase do Branco foi maravilhosa, né? No mesmo instante em que a caixa tocou mar, a tatuagem de Cherokee sangrou e revelou qual era o desenho da tatuagem. Sua forma era a mesma da organização que o perseguia, uma rosa sendo cortada por uma espada. Olha aí, cara, essa porra dessa tatuagem aí também, hein, da organização. Esse culto isso, deve ser antigo. Isso, hein? Foi muito louco, velho. Isso foi muito louco. Era tipo, que porra é essa? É como se a... como se tivesse, sei lá, melado de carvão, tá ligado? Aí quando o sangue molhou, a sujeira saiu. Nossa, é uma rosa sendo cortada por uma espada. É, então, eu falei, porra, que porra, era um borrão, né? Um cara com novela, né, mano? Olha, tá explicado agora porque a gente escreve e não consegue lançar livro, velho. É, porque tem um outro filho da puta pra destruir a sua ideia, né, mano? Um segundo depois. Nesse instante, uma limusine preta entrou no cais e estacionou a poucos metros deles. Da limusine saiu um homem engravatado e gritou em direção aos três. Finalmente, Esparta. Esse nome aqui também é Esparta, né? Ou se, olha só, mano, olha só. Cena, puta que pariu, eu não sei, cara. Vamos deixar rolar, senão vai ficar especulando muito, né? Vai influenciar. Para a surpresa de todos, um homem saiu da água do porto. O homem respondeu: meu nome é Pedro Álvares. Olha só, aqui teve uma, né, uma divergência, maluco. O cara saiu e falou: meu nome é Pedro Álvares, né? Então, o Esparta, que o engravatado chamou, era um dos três que tava ali fora, né? Ah, é, porra! Finalmente você pegou, caralho! É, ou o Cherokee. Ou o Zé Bundas. Zé Bundas que não pode ser, porque ele é Exu. Cherokee também, nós já temos uma suspeita. E o cara do táxi? É que ele tá lá ainda, tá ligado? Ele apontando, tá lá, velho. Ah, ninguém. É, ninguém fala lá. O cara tá com a cabeça, sei lá, velho. É. Tá, e outra, ele tá lá em cima, porque, né, o Cherokee pulou no mar e ele tá lá vendido lá em cima, lá, né, cara? O Exu tá lá brigando com gravata e o maluco tá sozinho ali, né, cara? Vamos lá, então. Cherokee, então, exclamou: o que vocês querem de mim? Eu já saí fora. Pedro Álvares se intrometeu e disse: nós queremos o seu crânio. Puta, essa parte foi foda, maluco. Zé Bunda segurou um amuleto e disse uma palavra na língua africana que eu pensei que o Branco ia falar, mas ele ignorou completamente. Você queria mandar um Hakuna Matata, sei lá. Zé Bunda fechou os olhos e quando abriu, não era mais Zé Bunda, era Exu, com uma Exu, voz... Exu, caveirinha, deixa eu trabalhar. Era Vanessa Camargo. Com uma voz inumana, o antigo deus exclamou: pegue suas armas, Cherokee. Cherokee olhou para sua mão e sua arma estava lá. A chave, caralho, para o... Maneiro pra caralho. É? A chave para o cofre que estava no mar. O homem engravatado e Pedro Álvares sacaram suas armas. Mas nesse meio tempo, Zé Bunda e Exu correu para cima do homem engravatado. Cherokee disparou contra Pedro Álvares, que desviou da bala. Mas o tiro era só um embuste. Cherokee mergulhou no mar. Puta, cara, outra coisa. É. O Pedro Álvares sacou uma arma também. Ele tem lá a sua, né? Deve ser uma garrucha, provavelmente. Não sei que arma que era no tempo. É, uma espadinha, sabe o que eu tô pensando? Sabe o que eu tô pensando? Essa arma, ela é tipo... ela é típica dessa organização, tá ligado? Uhum. É como se fosse uma parada diferenciada. Não é um, sei lá, uma pistola comum, tá ligado? É uma parada que é só... Tanto que, por exemplo, sei lá, o Zé Bunda não tem uma arma, tá ligado? Sim, mas todos eles têm. Todos eles são dessa organização aí, tá vendo? É verdade. Pode ser tipo aquele filme do cara que teletransporta lá, o Jumper, né? Que os malucos, sim, da organização secreta tem um chicote lá que solta raio, que não deixa os caras dar o jump, segura, lá e tal. Segura o teleporte, tô ligado. Verdade, cara. O homem engravatado começou a atirar em Zé Bunda e Xu, mas as balas não faziam efeito. Isso aqui também é um problema, hein, cara? Porque o cara, quando tá possuído, né, quando tá encarnado, ele fica totalmente diferente, né, cara? Ele fica praticamente um deus mesmo, imortal, né? Mas quando ele desencarnar, essas balas que furou o Zé Bunda vai ser um problema, né, cara? Porque ele pode perecer aí, ó. É, então. Enquanto isso, Cherokee nadava em procura da caixa e lembrou que ela respondia à sua arma. Puta que pariu, que foda. Xerox olhou para trás e percebeu que Pedro Álvares o perseguia. Ignorando o seu perseguidor, continuou sua busca e viu no fundo o brilho metálico da caixa. Xerox alcançou a caixa, ao mesmo tempo em que Pedro Álvares segurou seu calcanhar. Eita porra! Caralho, o maluco tá ali entre a cruz e a espada, mano. Tá entre a rosa e a espada. Olha aí, entre a rosa e a espada. Sem pensar duas vezes, Xerox se virou e começou a atirar em Pedro Álvares zumbi. Na superfície, Zé Bunda... Zé Bunda chutou o engravatado. Mas de novo, um chute. Toda história tem que ter um chute. A bruxa chuta. Mas como é um chute? Mas como é um chute de um deus, cara? É diferente, pô. Tipo, uma trivela, foi uma chapa. Calma aí, vamos lá. Zé Bunda chutou o engravatado, mas o seu golpe foi aparado pelo motorista. Desculpa, eu não aguentei, cara. O nome desse personagem tá muito bosta. Olha, chegou o super-herói agora, que é o motorista. Não, mas é por isso que vai ter o vírgula correção. Esparta. Puta, ele é o Esparta. Pariu, toma ele, curar o chute de Exu, cara. Exu caveirinha. Cara, e se o Esparta... Porque o Esparta conhece o segredo da caixa, né? Ele tava lá no carro, no táxi, e os caras... Ele é da organização, né, também. É, ele é da organização. E se ele também tem a própria caveira dele, cara? E ele tá imortal aí, igual os caras, desde 500 AC, lá do tempo de Esparta, tá ligado? Até hoje. Caralho, velho. Irmão, e quem sabe se Zé Bunda também não tem uma caveira dessas, tá ligado? Sim, exato. Ainda mais que ele é todo... mexe com essa coisa africana, que tem todo aquele mistério, né? E a incorporação... Caralho, velho. Então... Sim. Puta, mas vai, continua aí. Que tá, eita porra! Mas até então, se todo mundo for assim, tiver essa caveira e for imortal, a cabeça de ninguém tá a perigo, né? Quem tá a perigo mesmo é a cabeça do Xerox. Porque o Pedro Álvares foi o único que voltou, porque a porra caiu no mar lá, né, cara? A caveira caiu no mar, o maluco voltou e a cabeça dele tá a perigo agora, né? Mas vamos lá. No fundo do mar, Pedro Álvares golpeou o Xerox com sua espada. Caralho, velho. É que espada é arma, né? Eu já imagino um florete, tá ligado? Sim, uma porra assim, daquelas que os capitães usavam, né? Que era simbólica, mas também podia usar, né? Na hora do pau ali. Eles mergulharam, né? Estão brigando mergulhado, não é? É, o Xerox tá com uma mão na caixa, atirando no Pedro Álvares. E o Pedro Álvares veio, segurou Xerox com uma mão e golpeou com a espada com a outra. Porque, pô, tá atirando no cara que voltou dos mortos, não vai adiantar nada, né, cara? Beleza. E num ato de desespero, ele usa, pega a sua arma e usa como chave pra abrir a caixa. Finalmente. Puta que... Caralho. Agora sim. E num ato de desespero, ele usa sua arma como chave e abre a caixa. Puta que pariu, não consigo nem escrever em caixa. Fiquei em choque. Eu adorei isso. Puta que pariu, não consigo nem escrever em caixa. Eu imagino o Febrinho escrevendo C-A-X-A. Ele aí tá falando assim, não. Caixa, xícara, saiu tudo aqui menos caixa. Aí, vamos lá. A energia da caixa se espalhou pelo porto, fazendo os crânios de cristal brilharem. O que não tem sentido nenhum, mas agora eu vou ter que criar aqui em cima, né? Tá um fudendo o outro aqui, mano. Tá foda. Puta, eu já sei, mas aí tem que... Nossa, de novo aquele negócio de duas frases. Ô, inferno do caralho. Vamos lá, então. E para a surpresa de todos, o único crânio que não brilhou foi o de Pedro Álvares. Caralho, velho! Por quê? Porque o crânio dele tá na caixa, velho. Ele tá sem o crânio, tá ligado? Caralho, velho. Agora fodeu, porque agora a verdade está se revelando. E ao mesmo tempo que os crânios brilharam, o homem gravatado e o Esparta tombaram. Puta que pariu! Tá fudeu, velho. Fudeu. Quando o cara mandou fudeu bem baixinho. Fudeu muito pra mim, velho. Foi você que começou, filho. Aquele Leandro Hassum, né, que fala, fudeu, fudeu muito. Surpreso com a revelação, Xerox. Cara, eu não sei, velho. Caralho, me perdi. Vamos lá, surpreso com a revelação. Foi foda. Eu comecei uma parada aqui, tipo, fudeu, e aqui? Vamos, não, calma aí, vamos lá. Acho que é bom. Acho que vai ser uma boa agora. Peraí, deixa eu só chegar. O cara ganhando tempo pra pensar. Peraí, deixa eu só tomar um trago do meu cigarro invisível aqui. Ah, beleza. Puta, era isso que eu queria. Vamos lá. Surpreso com a revelação, Xerox. Olhou dentro da caixa. Ele não tinha olhado ainda. Sim, velho. E percebeu que ela estava vazia. Caralho, velho. Que porra, hein? Que porra mesmo. É, há um mistério aí, hein, cara? Que tá bem complicado, hein? E após os dois tombarem, Exu saiu do corpo de Zé Bunda e ele caiu ferido. Porque ele tomou os tiros lá enquanto tava, né? Exatamente. Incorporado, e agora ele volta a ser apenas uma pessoa, né, cara? Vamos lá. Xerox e Pedro Álvares se assustaram com a caixa vazia. Agora já cagou tudo que eu tinha pensado, mano. Estranha história, inferno. Após os dois tombarem, os dois é o Gravata e o Esparta, que era o motorista. Gravata é o gravata e o motor. Saiu do motor. É Xerox, Álvares, gravata, motor e eixo. O pedal é Pedroca. O Xerox e o Pedro Álvares ainda estão lá embaixo, né? Ele abriu a caixa e na hora fôlego que brilhou. Porra, meu irmão. É, maluco. Puta, cara, eu vou fazer um negócio aqui, não sei se eu faço. Porque na hora que brilhou o crânio, Pedro Álvares não brilhou o crânio, né? Mas o crânio dos outros brilharam. Puta que pariu, eu já sei. Eu vou deixar aí, cara. Então Xerox entendeu a situação. Colocou o cano da arma na têmpora. E atirou contra si mesmo. Puta caralho, que pariu, velho. Porra, caralho, eu queria começar agora, velho. Puta que pariu, eu queria começar agora. Mano, que ideia louca agora, mano. Né? Mano, vocês não tem, mano. Caralho, não que conta, ideia louca. Não conta. Caralho. O maluco, ele falou, mano, agora, tipo, eu sou a porra da caveira. Eu sempre fui o tempo todo, tá ligado? A gente tava imaginando que ele era o imortal, que não sei o que, pá, nada. Ele nem sabia, cara. Só que vocês estão esquecendo que sou eu agora. E é por isso que eu vou falar o seguinte. Então o Xerox percebeu a situação e colocou a arma na têmpora e atirou contra si mesmo. Mas quem morreu foi Pedro Álvares. Puta! Caralho, que foda, mano. Era a caveira do Pedro Álvares mesmo. Então o Xerox é um filho da puta do imortal mesmo, cara. Caralho, que maldito, mano. Eu vou deixar no ar, cara. Vocês façam o que vocês bem entenderem aí. Xerox voltou à superfície, trazendo a caixa e a espada de Pedro Álvares. Tá porra. Puta, cara, que medo do que o Branco vai falar, velho. Mano, tá uma ideia tão redondinha aqui, puta, cara. Macho, você não faz nem ideia. Calma aí, eu só tô conjecturando. Saindo da água, se deparou com uma mulher e perguntou, conseguiu? Puta que filha da puta, velho. Caralho, quem é a mulher? Ei, o final é meu? É seu. Vamos lá. Xerox olhou pra ela e respondeu, é claro, e absorveu os crânios de Esparta e do engravatado. Puta! Caraca! Que filho da puta, o cara era o demônio, o capeta Kabetovski aí desde o começo, mano. Chegamos ao final da nossa história com um plot twist aqui. fantástico. Boa. Uma história, né, cara, que começou com uma coisa de detetive e terminou com uma coisa totalmente sobrenatural, bem no estilo Penny Dreadful mesmo, né? Acabou com uma coisa totalmente estranha história. Exatamente. Não, né? Eu acho que esse foi realmente esse foi o estranha história mais louco dos três que tiveram. Cara, esse foi nonsense, cara, na boa. Não, cara, eu acho que foi maneiro. Teve todo um quê ali de misticismo, caralho, sabe? Pois é. Sim, pô, o Lampião tinha mão de merda, cara. Vocês querem falar de coisa assim? Ai, ai. Mas esse aqui tinha Zé Bunda, porra. É. Vamos ler aqui então agora o final, né? A conclusão aqui da nossa estranha história. E depois a gente vai falar um pouco sobre, né, todo esse mistério, toda essa coisa louca que aconteceu aí. Xerox alcançou a caixa ao mesmo tempo que Pedro Álvares segurou seu calcanhar. Sem pensar duas vezes, Xerox se virou e começou a atirar em Pedro Álvares zumbi. Na superfície, Zé Bunda chutou o engravatado. Que merda. Mas o seu golpe foi aparado pelo motorista. Correção, Esparta. Imagina essa cena, o maluco vai dar um chute no outro. O cara segura. Ai, caralho. No fundo do mar, Pedro Álvares golpeou o Xerox com sua espada. E, mano, eu imagino que o Pedro Álvares estava vestido com aquelas roupas militares bizarras, sabe? Com aquelas ombreiras, assim, com aquelas rendas, aquelas cortininhas, né? Pedro Álvares golpeou o Xerox com sua espada. E num ato de desespero, ele usa sua arma como chave, ele e o Xerox, no caso. E abre a caixa. A energia da caixa se espalhou pelo porto, fazendo os crânios de cristal brilharem. Puta, galera, tudo, né, tudo imortal aí, tudo da seita aí, maluco, da organização, ó. E para a surpresa de todos, o único crânio que não brilhou foi o de Pedro Álvares. Puta, cara, por que não brilhou? Porque, né? Explosão de cabeça. É, então, o filho da puta do Xerox já tinha absorvido, né, o crânio do Pedro Álvares e largou ele lá, meio zumbi, né? E agora ele tava lá com o crânio brilhando. Então, quando ele matou o Pedro Álvares, que foi o que aconteceu, né, ó. É, ao mesmo tempo que os crânios brilharam, o homem engravatado e o Esparta tombaram. Surpreso com a revelação, Xerox olhou dentro da caixa e percebeu que ela estava vazia. Após os dois tombarem, Exu saiu do corpo de Zé Bunda e ele caiu. E ele caiu ferido. Xerox. Ei, peraí. Meu irmão, se essa frase não tivesse corpo, Exu saiu de Zé Bunda e ele caiu ferido. Nossa senhora! Ai. Dava muito pro cara, tipo, pensar, como é, Exu saiu da bunda? Se isso trocasse um pouquinho ali, né? É, bunda, caralho. Fora de contexto, né, cara? Pois é. E ele caiu ferido, cara. Meu Deus, velho. Porra, é um negão da rola preta lá no do WhatsApp, né? Xerox e Pedro Álvares se assustaram com a caixa vazia. Caralho, até o Pedro Álvares se assustou, porque ele achava, né, que o crânio dele tava na caixa. Só que o crânio nunca foi uma parada, né, física mesmo, igual do Indiana Jones, né? O crânio aqui seria mais a essência, né? A alma não, da pessoa, né? Eu acho que não, tipo, eu acho que ele tava... Eu penso o seguinte, Pedro Álvares, ele não fazia ideia de que Xerox tava fazendo isso, tá ligado? Tipo, é como se ele perdeu o crânio dele e ficou lá zumbificado, tá ligado? E aí ele queria saber onde tava. É, sim, na verdade, toda a organização queria, tá ligado? Só que quando veio, meu irmão, tava com o Xerox, tá ligado? Que ele pegou. O Xerox, ele é meio que um necromante, de certa forma, né? Ele é, né, cara? Ele deve ser um cara antigão aí, de tempos pré-históricos aí, tá ligado? Do começo da humanidade, mano. E ele vem sempre mantendo, né, a vida dele através da vida dos outros, né? Através dessa parada do crânio aí. Tanto que quando ele se mata, na verdade, ele mata o Pedro Álvares, né? Porque, né, ele que tava com o crânio do cara e tal. Então o Xerox percebeu a situação. Colocou a arma na têmpora e atirou contra si mesmo. Aqui ele deu um migué, tá ligado? Deu um miguezão, assim, ó. Mas quem morreu foi Pedro Álvares. Puta que pariu. Xerox voltou à superfície trazendo a caixa e a espada de Pedro Álvares. Sabe o que eu ia fazer aqui se fosse eu? Eu ia fazer ele decapitar os caras, tá ligado? Com a espada e guardar as cabeças na caixa e sair voado. Tô ligado. Só caiu o branco, mandou uma porra de uma mina aí que, né, ficou mais... Mas esse conseguiu, foi foda. Né, mano? Puta que pariu. Saindo da água, se deparou com uma mulher que perguntou, conseguiu? Imagina se essa mulher é aquela mina que tava lá no quarto. Então, eu deixei em aberto. Deixei em aberto, né? Ou é a irmã dele. Sim, puta que pariu, hein, cara. E agora? Pode ser que essa mina que tá ali do lado fosse não, a esposa dele, não? Eu tenho uma ideia boa, mas termina aí que pra gente... Não, pra gente, né? É claro que consegui e absorveu os crânios de Esparta e engravatado. Caralho, que plot twist, hein? Xerox. Mano, com um nome desse, ele não podia ser herói, né, cara? A gente foi enganado. O cara com o nome de Xerox, né, velho? Tem muito nome de vilão, né? Doutor Xerox, assim. É, irmão, quando foi que a gente, tipo, mudou? Pra ficar tão bizarro, velho. Acho que fui eu, né? O negócio de jogar o crânio. O crânio não pode tocar na água. É, e aí, essa porra aí, fudeu. Quando pulou Pedro Álvares, aí fudeu. Aí o branco mudou o almoço. Isso aí já Exu. Aí... É, então... Eita, porra. Mas ficou legal, eu tava aguardando pra extrapolar, velho. Vou deixar os caras extrapolar primeiro. Ficou bom, ficou pra caralho, velho. É tipo aquelas aventuras de RPG que você bebe e no final você é tipo guerreiro medieval, mas você tá lutando contra o alien, tá ligado? mas eu não achei que ficou tão forçado assim, não. Acho que ficou bem Penny Dreadful mesmo. Eu achei que ficou de boa justamente por a gente poder colocado que Zé Bunda era um keniano e que não sei o quê. Exato, e tal, porque, para pensar, o único mistério real que foi a coisa sobrenatural ali da história, entre aspas, sobrenatural, foi a parada dos crânios, né? Foi a imortalidade do Xerox. Porque a gente teve possessão, né? A gente teve uma parte de mistério no começo, de detetive, não sei o quê. O plot mesmo sobrenatural foi o esquema dos crânios lá e tal. Foi da hora. E outra, você vê que lá no começo, quando ele tava com a mina lá no quarto e tal, a galera já chegou dando tiro, tá ligado? Provavelmente o nego picou bala na mina, né? A mina já tinha sido assassinada e, pô, ninguém sabe por quê, né? Talvez pode ter sido aquilo que eu falei no começo, né? Foram matar ele, mas mataram a mina. O maluco chegou, sabe quando, tipo o Senhor dos Anéis, quando os Nazgûl entram lá, né, no pônei saltitante lá, aí tá lá todo mundo nas caminhas, eles começam a furar com a espada igual o maluco, depois tira, tem um monte de pena, né? Pode ser que o cara entrou no quarto, mano, viu o corpo lá cobertinho, né? Falou, puta, Xerox. Aí pá, cara, meteu o facãozão. Sabe o que eu acho? Eu vou dizer agora. Aí, pegando já o link da última frase do Branco, a mulher que perguntou se conseguiu é a mesma mulher que realmente que tava morta, tá ligado? Uhum. E que é a mulher dele também, tá ligado? Que também só é que, porra desse também. Só que isso tudo foi o plano dele, tá ligado? Ou foi o plano dela. Por quê? Não, aí a parada é, os dois já deviam ter consumido a força da caveira de cristal deles, tá ligado? Sim. E aí ele pegou duas, no final, a de Esparta do engravatado, uma pra ele e uma pra ela. Puta, sensacional. Tá ela, ela tava morta, entre aspas, mas ela podia ser um zumbi que nem Pedro Álvares, tá ligado? É, porra. Porque, tipo assim, pra galera imaginar, quando você tá, né, pra galera imaginar de uma forma mais clara, quando você absorve a caveira, é como se você tivesse duas vidas, né, a sua vida normal e a vida da caveira. Quando o Xerox dá um tiro na cabeça, ele perde a vida da caveira, né, a vida dele normal continua. A mina dele, ela foi aberta lá no meio, né, então ela perdeu a vida da caveira dela. Certo? A vida dela continua, só que ela ficou aberta. Por quê? Porque eles são imortais, né, cara? De certa maneira, imortais, né? Como já foi dito, como foi dito antes, que ambos tinham uma tatuagem igual, ou seja, ambos eram da mesma organização, tá ligado? Ou seja, todo mundo ali tinha caveira de cristal. Puta, que fantástico. Quem diria, hein, que a mina tem a tatuagem igual dele no final? Puta, cara. Olha aí. Genial. Mano, salve, agora Paulo. É só imprimir e lançar, puta, velho. Bagulho tá foda. Puta, foi caralho, velho. Puta, cara. Então, fechou certinho. Só não... Mas calma aí, só ficou um, porque ele absorveu duas caveiras, né? Pois então ficou Zé Bunda, que tava ferido. E o Zé Bunda? Tava comendo bunda de curioso. Aê, me vinguei, porra! 2-1! Todo dia 7-1. Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete. But your heart is as black as night. I don't know why you came along at such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black. E aí, galera, aqui é o Febrini, espero que vocês tenham se divertido aí nesse Estranha História clássico aí, né, do nosso querido Xerox. Passando aqui pra lembrar pra vocês que o Estranha História foi criado pra que vocês pudessem mandar artes da história, né? Então a gente contou aí a história, deu risada pra caramba, aquela coisa, e agora a gente espera que vocês mandem as suas artes aí. Pode ser um meme, pode ser uma montagem, uma fotomontagem ou uma ilustração, né, como muita gente já mandou aí, inclusive do último Estranha História de Lampião. Um beijo pra todo mundo aí, tamo junto.